valente levantar. Faz de gigante escada pra no trono ele chegar. Do fundo da prisão promove um governador. É inexplicável, certo, os atos do Senhor. Como pode um homem liberar a multidão e em nome de Deus liberar a provisão? Ontem foi assim, hoje é nossa geração. De um anonimato Deus produz um campeão. Do anonimato Deus faz um referencial de adorador. Anonimato, Deus produz um campeão.